é tão fria, é longa demais. Nem mesmo mais uma dose me satisfaz. E nem sei porquê, depois do que ela fez, eu sinto tanta vontade de vê-la outra vez. Sinto tanta vontade de ver outra vez. A saudade é como a fumaça que sai da minha boca, se mistura ao nevoeiro e não se acha mais. E nem sei porquê, depois do que ela fez, eu sinto tanta vontade de vê-la outra vez. Sinto tanta vontade de vê-la outra vez. Yeah! Sinto tanta vontade.